sabe que eu tenho um amor. Todo receio, todo remédio, tudo que sempre causava dor e medo se foi. Foi por te ver andando reto entre tudo que há de incerto em mim. Causava dor e medo se foi.